paixão. Eu sou um homem que te amo de verdade, mas agora você perdeu a razão. Não adianta, mulher, não adianta. Você magoou meu coração. Não adianta, mulher, não adianta. Você magoou meu coração.